pandemia nunca aterrou na Portela. Nunca aterrou na Portela. Nunca aterrou na Portela. Programa de corta e cola, com vozes amigas e piratarias várias, para degustar em doses homeopáticas ao longo do dia. Com um agradecimento especial à Rádio Gabriela. Eu acho que nós devemos começar, se não levarem a mal, por aquilo que é nesse momento mais visível no debate público, que é a questão do estado de emergência, o Covid e as respostas políticas para as pessoas racializadas, não é? E eu acho que há um debate que está fora de discussão pública, porque, como sempre, há uma estratégia de invisibilização de, não apenas das lutas dessas pessoas, mas também das suas próprias narrativas. E então há uma ideia de que nós estamos todos no mesmo barco, que vai ficar tudo bem no fim. Claro que isso não é verdade, não é? Primeiro, não estamos todos no mesmo barco, porque na linha da frente da exposição à pandemia e das suas consequências sociais e económicas, estão as pessoas que estão, historicamente, sempre foram carne para canhão para o capital. Portanto, o estado de emergência, em vez de dizer ou em vez de se preocupar, porque há outros mecanismos legais, não é? Que se podia mobilizar para evitar um contágio maciço, para proteger as pessoas, sobretudo as mais vulnerabilizadas, mas o Estado decidiu decretar o estado de emergência e, ao mesmo tempo, o que é que faz? Para que a economia, para o capital não colapse, atira para a linha da frente da guerra económica, e é assim que lhe chamaram, a guerra económica, entre aspas, não é? Atira para a linha de frente as pessoas racializadas. E eu, por exemplo, faço um exercício de vez em quando. Eu, quando vou ver o meu filho, atravesso a cidade de Lisboa e há uma coisa que é óbvia, não é? As pessoas que nós vemos na rua, neste momento, neste período, são pessoas racializadas. Sejam elas trabalhadoras domésticas, trabalhadoras de limpeza, motoristas ou estafetas de empresa de distribuição. Se formos para as caixas de supermercado, o que é que vemos? A linha da frente. Caixas de operários de caixa, pessoas racializadas. Se formos para as unidades fabris, onde vêm os mantimentos para manter a economia em vida, encontramos pessoas racializadas. Portanto, obviamente que este estado de emergência toca mais, fustiga mais as pessoas racializadas, mas como o debate não está no espaço público, vê-se também que o desenho das políticas de resposta à crise não contempla essas pessoas, não é? São pessoas que, para quem o confinamento é um privilégio por várias razões. Primeiro, porque não podem não ir trabalhar, porque senão podem morrer de fome. Não podem se confinar porque a degradação urbana em que se encontram, a tipologia das casas em que habitam, não permitem sequer um confinamento eficaz, né? E os salários que também cá oferem, que se entrarem em layoff, ou se forem pedirem assistência à família, com o desconto que vão subir, não podem sequer responder às suas necessidades básicas, que é comer, ter água, luz e gás, não é? Portanto, não há resposta sequer. E depois fala-se muito no espaço público, o governo está a tomar medidas, isto e aquilo outro, sem esquecer que as pessoas que estão completamente excluídas, por exemplo, há uma exclusão digital que afeta essas, claro, comunidades pelas circunstâncias em que elas se encontram. Não é? Não vivem em bairros absolutamente idetizados, onde os serviços essenciais não chegam ou não chegam em condições, ou não têm as condições materiais para terem esses serviços. Nem toda a gente tem em casa, cada filho, um computador. Portanto, tudo isto não, nem sequer se entra na linha de conta do dispositivo político que está a ser falado, que toda a gente aplaudiu. Pois há outras coisas, é que essas pessoas vivem em áreas geográficas em que o dispositivo sanitário que existe é sobredimensionado, em que os cuidados de saúde que ali são oferecidos muitas vezes estão aquém daquilo que são basicamente os padrões normais, entre aspas, de Serviço Nacional de Saúde. Portanto, em todas as áreas, se nós olharmos para o que está a acontecer com o Covid, percebemos, para quem quer vê-lo de uma forma honesta, que as pessoas que vão ser as vítimas, que são agora as vítimas, e que serão as vítimas no futuro desta crise e desta gestão política da crise, vão ser as pessoas racializadas. Isto é quase uma espécie de continuidade histórica daquilo que foi sempre o cotidiano dessas pessoas ao longo do tempo. Né? O que acontece é que, com esta crise, isto vai agravar-se. Né? E quando passar então a pandemia, vai ser ainda pior a desgraça, a devastação social sobre essas pessoas. Dizes que não és racista, senhora Lisboa. Vou dar-te só uma pista e olha que não falo à toa. Lembras-te do quanto chutaste para canto quem filho do império fora? Bastardos serão, portanto, do Jamaica a Copa da Moura. Lisboa, não sejas racista, de visão simplista, só te fica mal. Lisboa, Joacir, diz-te, o racismo persiste porque é estrutural. Lisboa, mas sempre na berra, o vai para a tua terra, ouves-te a falar. Lisboa, não sejas racista, psicanalista, podia ajudar. Revisita a tua história, senhora Lisboa. Aprenda quem deves memória, os caídos da tua coroa. Mas ouvi dizer que agora queres fazer um museu da luz aventura. Chega de enaltecer um império assente em escravatura. Lisboa, não sejas racista, colonialista, de civismo abrás. Lisboa, destino traçado na escola colado à mesa de trás. Lisboa, limpa por mulheres, às ruas não conferes direito a sonhar. Lisboa, não sejas racista, então quinhentista, vê se mudas de ar. Lembra sempre o bom Alcindo, Lisboa, na praça. Tempos maus vejo aí vindo, pela corja do dia da raça. Que agora ri no sofá da TVI, a falar bem do Salazar. Opiniões é só um nazi, não vês valer normalizar. Lisboa, não sejas racista, sorriso trucista às queixas que há. Lisboa, celebra a Beatriz, o que a mulher negra diz e o mama do bar. Lisboa, colegos de pino, a vir de alfragide, segurança para quem? Lisboa, não sejas racista, cacetete fascista, é bosta e bem. Lisboa, não sejas racista, não é só para turista vir ocupar. Lisboa, não sejas racista, velha cavaquista, não queiras voltar. Com a evolução do surto de Covid-19 a nível mundial e a confirmação de um caso positivo de um cidadão grego na ilha de Lesbos, os Médicos Sem Fronteiras apelaram à evacuação imediata dos migrantes nos campos de refugiados das ilhas gregas, devido ao alto risco de contágio e propagação do vírus. As medidas recomendadas para impedir a propagação do vírus, lavar as mãos frequentemente, manter o distanciamento social, são impossíveis quando nos campos os relatos são de uma torneira para cada 1.300 pessoas e famílias, 5 ou 6 pessoas a dormir em espaços de 3 metros quadrados. Sabes que o vírus Sim. não está vivo. Não está vivo? Não. Mas também não está morto. Exato. I don't like the idea that I'm not in control of my life. O trabalho da Stop the Spread da Bita não parou com esta pandemia. Aliás, parece ter aumentado juntamente com aumentaram também as injustiças espaciais e sociais. Neste momento de crise. Nous sommes les persécutés de tous les temps et de toutes les guerres. Toujours nous fûmes exploités par les tyrans et leurs cerbères. Mais nous ne voulons plus fléchir sous le joug qui courbe à nos pères, car nous voulons nous affranchir de ceux qui causent nos misères. Église, parlement, magistrature, état militarisme, patrons et gouvernants, débarrassons-nous du capitalisme. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire et d'un cœur fraternel, nous réalisons l'idéal libertaire. Ouvriers ou bien paysans, travailleurs de la terre ou de l'usine, nous sommes dès nos jeunes ans réduits au labeur qui nous mine. D'un bout du monde à l'autre bout, c'est nous qui créons l'abondance, c'est nous tous qui produisons tout. Et nous vivons dans l'indigence. Église, parlement, magistrature, état militarisme, patrons et gouvernants, débarrassons-nous du capitalisme. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire. L'État nous écrase d'impôts, il faut payer, ses juges s'appliquaillent. Et si nous protestons trop haut, au nom de l'ordre on nous mitraille. Les maîtres ont changé 100 fois, c'est le jeu de la démocratie. Quels que soient ceux qui font les lois, c'est toujours la même supercherie. Église, parlement, magistrature, état militarisme, patrons et gouvernants, débarrassons-nous du capitalisme. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire. Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire pour défendre des flibustiers de la grande industrie. On nous ordonne d'être prêts à mourir pour notre patrie. Nous ne possédons rien de rien, nous avons horreur de la guerre. Voleurs, défendez votre bien, ce n'est pas à nous de le faire. Église, parlement, magistrature, état militarisme, patrons et gouvernants, débarrassons-nous du capitalisme. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire. Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons Ficar em casa? A casa de quem? Estou cruzando as avenidas principais de uma das maiores cidades da Itália, a maior do sul da Itália e, com certeza, aquela que é mais conhecida por ser a cidade do barulho, dos gritos, das vozes de rua, das brigas e dos amores que se resolvem sempre publicamente em berros de praça. Um povo de selvagens e primitivos sem controle nem noção, diziam os viajantes do norte da Europa, que aqui chegavam no século XIX, à procura de folclore e exotismo perto de casa. Nápoles hoje está deserta e calada, adormecida num silêncio irreal, suspensa no espaço e no tempo. É o terceiro dia da quarentena coletiva pelo coronavírus, o terceiro desde o decreto do governo que declara a Itália inteira zona vermelha. O que é que se está a passar por aí? É a mensagem que recebo cada dia em várias línguas por parte de dezenas de pessoas. Não sou médica, nem tenho nenhuma formação sobre saúde. O que posso comentar é que o vírus foi, na minha opinião, também uma extraordinária ocasião de reflexão social, porque ele parece ter visibilizado, como a epidemia de cegueira do Saramago, os aspectos mais violentos e as contradições mais cruciais desta Europa cronófaga, comedora dos seus próprios filhos e do seu próprio tempo. Primeira resposta sobre o que acontece é: estamos a ficar em casa. É a única solução possível, por agora, para diminuir a difusão do vírus. Pode parecer uma situação banal e comum para muitos de nós, mas em verdade é uma coisa absolutamente extraordinária que nos deixa espaço para imensas reflexões. Muitos de nós estamos acostumados a trabalhar a partir de casa, situação mais ou menos comum para quem vive de trabalhos imateriais, intermitentes, intelectuais, etc. Mas a verdade é que ninguém, nenhum cidadão europeu, estava preparado pela eventualidade de ser forçado, por lei, a ficar em casa. A liberdade de movimento é um privilégio completamente naturalizado da cidadania europeia. Na atual situação legal, não se pode sair da própria localidade, nem apanhar aviões, comboios, etc. E só é possível andar pela rua comprovando necessidades primárias, ir comprar comida, cumprir necessidades de saúde ou ir trabalhar. Exatamente, ir trabalhar. Se as lojas fecham, com exceção dos supermercados e das farmácias, as fábricas, as indústrias, os transportes das grandes multinacionais continuam abertos. A produtividade não deve parar, dizem as organizações dos industriais, enquanto o governo continua com os apelos à responsabilidade coletiva de escolher ficar em casa. Para alguns, escolher ficar em casa é um privilégio. Para outros, trabalhadores autónomos, precários, sem documentos, intermitentes, etc., ficar em casa, porque os próprios lugares de trabalho não são garantidos e fecharam, corresponde a ficar simplesmente sem salário e sem meios para sobreviver, sem nenhuma medida pública que ajude a ultrapassar esta situação. Para outras, muitas de nós, ficar em casa significa ter de lidar com uma carga de trabalho doméstico enorme, quase impossível de quantificar. Cuidar das crianças quando escolas, infantários, etc. estão fechados. Cuidar de idosos e idosas quando não existem meios de externalização de uma parte deste trabalho. Continuar a manter a casa vivível, a despensa cheia apesar das restrições. Cuidar de doentes que não podem mais ir aos hospitais, porque não são suficientemente graves e então não são prioritários. É preciso entender isto. Uma inteira nação que fica em casa é possível unicamente através da exploração de uma enorme quantidade de trabalho, não retribuído e feminizado. A quarentena é também uma questão de género. Para muitas de nós, mulheres, filhas, pessoas LGBTQ+, não binárias, etc., ficar em casa não é, nunca foi, uma recomendação muito tranquilizante. Quarentena, para muitas pessoas, significa exposição constante e intensificada à violência doméstica de vários tipos, contra a qual a possibilidade de sair de casa por algumas horas do dia, para ir à escola ou para o trabalho, representava uma via de escape. Porém, os centros de antiviolência e as sedes das associações de apoio também estão fechadas por lei. Para alguém, ficar em casa representa simplesmente uma utopia. Há mais de 60 mil pessoas encarceradas em Itália, encurraladas em estruturas demasiado pequenas, velhas, não saudáveis, desumanas. O coronavírus está a espalhar-se rapidamente e sem controle entre os detidos e as detidas, enquanto que em muitas prisões explodem revoltas para pedir mais direitos que são imediatamente reprimidas pela força pública. Por fim, em Itália, há no mínimo 50 mil pessoas sem abrigo, muitas das quais são migrantes, requerentes de asilo, pessoas sem documentos. Os despejos previstos pela força pública não estão a ser interrompidos, apesar da emergência de saúde pública. Também na emergência para o Estado existem vidas que não valem a pena ser vividas. Aqueles e aquelas de nós que se formaram nos movimentos sociais, nos espaços comunitários, nas ocupações e nos coletivos, sempre aprendemos que ninguém se salva sozinho nem sozinha, que só juntos e juntas se sai das crises. Ainda assim, hoje tivemos que enfrentar a dificilíssima decisão que já foi tomada nos últimos dias por parte das assembleias de grupos, associações, coletivos, espaços sociais, de ter de fechar estes mesmos espaços. Para quem cresceu aprendendo que abrir novos espaços de sociabilidade corresponde à única resposta possível ao sofrimento social, ao isolamento, à violência de uma sociedade capitalista, patriarcal e colonialista, manter abertos os nossos espaços, no verão, no Natal, em todas as situações onde o resto do mundo para, sempre foi uma prioridade. Porque estes espaços são pontos de referência para os moradores e moradoras dos bairros populares, para as pessoas sozinhas, para as mulheres vítimas de violência. A mesma escolha dolorosa foi aquela que teve que tomar em todo o território nacional o movimento feminista, de desistir da greve geral do dia 9 de março e depois de cancelar todas as manifestações do 8M. Decisão ainda mais difícil se pensarmos que a Itália é um dos países da Europa com mais alta taxa de violência de género. Se o feminismo nos ensinou que nenhuma deve ser deixada sozinha, como conseguimos aplicar isto hoje? Quando, pelo mesmo sentido de amor pela coletividade na sua inteireza, temos que escolher ficar em casa e evitar o contacto com outros seres humanos. A pandemia nunca aterrou na Portela. Nunca aterrou na Portela.